Alô? Alô, Zanela, câmbio, Pronto, minha janela, esposa. câmbio. Maravilha. Pessoal, todo mundo que conseguir entrar, por Alô. favor, vou confirmando aí por voz. Aqui. Thiago Dezana, escuta. Maravilha. Ellen? Então. Vanessa tá aí, não é? Pessoal, olha só. Antes de começar, eu vou pedir uma ajudinha de vocês. Cada vez que alguém for falar, por favor, os que estiverem na escuta, emudeçam o microfone para evitar ruídos. Assim, isso às vezes atrapalha bastante a comunicação. Tranquilo? Perfeito, cara. Olha só, pessoal, olha só. Enquanto a gente aguarda os demais aceitarem a chamada, eu vou propor o seguinte: seria interessante que as pessoas pudessem fazer uma rápida apresentação de si mesmos, porque aqui tem pessoas, alguns cineclubistas, alguns que são da diretoria do CNC, outros não, e tem vários aqui que são também do Fora do Eixo. Então, como poucos aqui se conhecem, né, assim, a todos, eu sugiro que a gente possa fazer uma rápida apresentação, mesmo que seja por teclado, assim, por chat. Espera um momentinho. Então, galera, é o seguinte, o motivo desse nosso encontro eu vou tentar ser bem objetiva. Inclusive, o Zanella fez parte do GT de Acervo e Difusão da última Jornada Nacional Cineclubista, né? Então, é o seguinte, desde então, desde a da jornada que aconteceu em Moreno, Pernambuco, foi tirado como proposta que a gente pudesse criar uma plataforma virtual, no caso, uma lista de discussão, onde fossem pontuadas questões próprias do acervo de fusão, remontando aí o que foi construído em jornada, né, e que a gente pudesse avançar bastante esse assunto a nível em circuitos cineclubistas, etc, etc, né. Então, assim foi feito, nós temos uma lista em funcionamento, e eu vou até pedir depois que vocês me encaminhem o e-mail pessoal de vocês para poder adicionar vocês nessa lista. E a ideia é... Ah, opa, o Cassol chegou, mas... Cassol, tá ouvindo? Carol, você precisa adicionar. Oi. O Cassol. Ah, é o que eu tinha adicionado ele antes. Mas espera aí que eu vou adicionar agora, só um minuto. Talvez você tenha que ligar de novo para ele, Carol. Não, embaixo você tem um sinal de mais, é só você clicar lá e adicionar ele. Ah, só um segundo, só ver aqui. Ah, sim, espera aí. Só um instante, pessoal. Deixa eu dar o Davi. Só na chamada. Só um instante. Só adicionar a chamada. Oi, cheguei. Alô, Cassol, tá ouvindo? Sim, tô. Pronto, maravilha. Então, pessoal, continuando. Nós temos um documento que foi construído em Jornada Nacional Cineclubista, né? E esse documento, ele tem sido o motivo central... Alô? Estou ouvindo, a gente falando em cima ali, daí não dá para ouvir. Pessoal, olha só, enquanto alguém estiver falando, eu gostaria de sugerir que a gente emudecesse os microfones para evitar falha na comunicação. Exato. Beleza? É só clicar no microfonezinho para emudecê-lo. Massa. Então é o seguinte, continuando, acontece que a gente tem pontuado certas questões em lista de e-mails, só que não temos avançado muito nas proposições, e assim, a ideia central que eu estou querendo colocar aqui para vocês é que a gente possa, a partir desse momento, se reunir de maneira sistemática, para podermos discutir o assunto de distribuição de filmes em circuito cineclubista, que a gente possa formar uma comissão de trabalho mesmo, e a gente tira aqui qual é a periodicidade desses encontros, sempre por Skype, né? A minha sugestão a princípio seria aos finais de semana, ou um sábado ou no domingo, no horário específico, e a gente pudesse sempre se encontrar para encaminharmos questões, concretizarmos certos assuntos que foram, vamos dizer assim, a princípio, pontuados na Jornada Nacional de Cineclubes, e que, nesse sentido, a gente possa estar, cada eixo, digamos assim, cada estado, o que eu tenho notado, né, é que em cada estado, em cada região, existe uma determinada, vamos dizer assim, iniciativa que se propõe em circular filmes, né? Cada uma com uma identidade muito própria, muito particular, mas já tenho notado isso de maneira bem consistente. A DF5 tem uma plataforma própria para distribuição de filmes em caráter, vamos dizer assim, de rede mesmo, em alcance da rede, fora do eixo, né? E agora acho que estão expandindo mais esse circuito para outras entidades. A UCBA tem uma plataforma em desenvolvimento, que já está aí iniciando as suas operações, digamos assim, mas também para atender uma demanda cineclubista baiana. Nós temos um pontão cineclubista que está aí em desenvolvimento também, e a princípio a Marisa Teixeira, que é uma das coordenadoras do pontão, também tinha confirmado de participar desse nosso encontro de hoje para apresentar um pouco da proposta do Pontão, né? Enfim, em cada, o que eu tenho anotado, que em cada, vamos dizer, associações cineclubistas, federações cineclubistas têm realmente construído certos modelos e para distribuir esses filmes em circuito local. E o que eu queria propor aqui é uma construção efetiva para que a gente possa pensar essas distribuições funcionando realmente como uma rede nacional, de uma forma realmente interlaçada. Essa é a minha proposta. É um desafio que eu lanço aqui para todos, que a gente possa construir isso nessas nossas reuniões sistemáticas, como se fosse realmente um grupo de trabalho de mão na massa mesmo, né? Tomando aquele cuidado de... Não é aqui uma iniciativa de apagar, de minimizar as iniciativas particulares de cada entidade e região, não. Eu acho que as identidades já estão muito bem construídas. O que eu estou aqui propondo é que a gente possa trabalhar realmente de maneira orgânica em rede, né? E eu lanço isso como questão para vocês. Esse é o tema do nosso bate-papo, né? Tá realmente, esse nosso encontro virtual está um pouco aberto, principalmente para a gente poder se conhecer, ver quais são as iniciativas que estão aqui reunidas, né? E aí, se houver tempo, eu queria até propor que esse nosso encontro de hoje seja rápido, se possível, que a gente não demore mais, no máximo mesmo, umas 2 horas, no máximo, né, sendo bem, enfim, generosa no tempo, e que a gente possa definir os outros encontros, como vão acontecer, etc, etc. Porque eu tracei algumas, vamos dizer assim, algumas observações, e eu não sei se agora, nesse momento, é ideal para a gente poder apresentar isso, entendeu? Então, é isso. A princípio é o que eu queria falar. Alguém quer falar agora, se inscrever, enfim. Tá aberto, pessoal. Agora, uma questão oficial pelo CNC. Eu vim para a reunião também pelo CNC, obviamente, mas como cineclubista, tentando participar e colaborar com essa iniciativa, que eu acho que muitas iniciativas, como foi lá o Circuito Cineclubista de Estreias, que partiu da base do movimento, deram muito certo, tendo o apoio também, obviamente, do Conselho Nacional de Cineclubes. Mas eu estou aqui mais querendo também ouvir, interagir, e dizer também que a gente tem uma série de iniciativas para colaborar com isso que tu coloca aí. Então, a primeira manifestação é parabenizar pela iniciativa, tu também, como diretora do CNC, de ter chamado a reunião. Maravilha, Cassol. Alguém quer falar agora? O próximo é o Vitor Grilo. Vitor, assim, o Cassol foi o que acabou de falar, que é o presidente do CNC, certo? Aí, assim, a cada pessoa que for falar, por favor, se apresente rapidamente, beleza? Eu sei que já foi feito aqui no chat, mas só para registrar. Então, só para falar, isso é bem breve, assim. Tá todo mundo escutando de boa? Tô escutando. Então, assim, sou o Vitor Grilo, que é representante do Clube de Cinema do Fora do Eixo aqui na Casa Fora do Eixo Nordeste. E para reforçar, assim, algo que, assim, pontualmente a gente vem conversando em alguns momentos, né? A Carol sempre se mostrou muito aberta nesse sentido de agregar as redes, né? As redes em rede, né? Como também é uma proposta, assim, que é muito afim com o que o internamente e no sentido de agregar novos muito possam haver realmente essas relações, né, de crescimento. Está cortando. E redes diversas, né? E assim, muito, muito importante que a gente esteja realmente buscando essa convergência, essa afinidade, respeitando, como a Carol bem destacou, as peculiaridades de cada iniciativa, né? Eu acho que isso existe, tem que existir, deve sempre existir, mas que isso não implica que a gente não possa fazer campanhas conjuntas, né? O Fora do Eixo ele vem fazendo isso internamente, acredito que o CNC está nessa busca, o Cine Mais Cultura, que a gente ainda não... O Rodrigo e a... Não está dando para escutar ainda? Não, está cortando, teu áudio está cortando. Posso pegar aqui? Está dando para ouvir já, não? Alô, pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo o Vitor? Não, ouvindo, a gente, Carol. A Carol, eu te ouço bem, o Vitor está cortando. Continua cortando. Eu não estou ouvindo. Travou, vocês não estão ouvindo? Mas agora parece que tá normal, se quiser tentar dar continuidade aí. Tá. Continua, Vitor, continua aí. Vou falar mais lento aqui para... então, assim, só reforçando que dentro do circuito existe essa iniciativa mesmo de agregar coletivos e de fazer com cineclubes, né, de estar fortalecendo a distribuição, de estar afinando as propostas e de estar agindo em bloco, né. O Cine Mais Cultura ele tem as articulações em rede também e a ligação de várias redes e eu acho que essa iniciativa ela até tem demorado muito, né? Então fico muito feliz que isso esteja acontecendo agora, né? Acho que cabe mesmo esse investimento da gente, né? Das várias iniciativas de afinar isso e de a gente poder estar fazendo campanhas a priori, como a gente está focando aqui na questão da distribuição, mas eu acho que essas parcerias, inclusive, podem se estender em várias áreas para que a gente esteja sempre agindo em bloco, porque eu tenho certeza que a gente tem muitas iniciativas afins aí que a gente pode fortalecer muito. É isso. Valeu. Beleza, legal, Victor. Alguém mais quer falar? Eu quero, Carol. Tá bom, pode ir com a palavra. Vou mandar bala aqui então. Thiago do Fora do Eixo falando, eu só moro aqui na Casa Fora do Eixo, São Paulo. Eu acho muito bacana esse momento que a gente vem passando agora, porque desde o final do ano passado o Fora do Eixo tem entendido o seu papel nessa nova cena de audiovisual que vem se constituindo no Brasil, muito fortemente ligado à distribuição, entendendo que o Fora do Eixo é uma rede que está presente no país inteiro e isso facilite com que a gente tenha um campo bem amplo de articulações passível a ser desenvolvido e cada vez mais aprofundado. No final do ano passado a gente teve diálogos muito legais com o Pimentel durante o Congresso Fora do Eixo e posteriormente com o Cassol no Conexões Globais, no Fórum Social temático. Então eu acho que a gente consegue ir caminhando para criar mesmo uma rede que vai trabalhar esses novos modelos de distribuição. Falando um pouco mais da experiência da DF5 nesse começo de ano, a gente inicia o ano produzindo o Festival Grito Rock, que é um festival que acontece em mais de 200 cidades, em 15 países, e a gente aproveita essa plataforma do Grito Rock, que é um festival de artes integradas, apesar de ter rock no nome, para conseguir ir trabalhando essa distribuição audiovisual. A gente está fazendo uma campanha de exibição integrada do Bollywood Dream, que é um filme que foi lançado em circuito comercial, passou em 10 cidades, em salas comerciais, e a gente está conseguindo levar isso para pontos de exibição alternativos, como cineclubes e pontos de cultura no país inteiro, inclusive para fora do país, com exibições em Braga, em Portugal, na Guatemala. Então está sendo um processo bem interessante de lançamento do Bollywood. Ele vai continuar disponível para os cineclubes até abril. A gente vinha de um contato com o Cine Mais Cultura para fazer com que isso fosse uma campanha integrada, mas aí acabou que por uma série de motivos a gente teve que fazer a campanha sair logo e acabou não contando com esse apoio institucional do Cine Mais Cultura, mas eu acho super bacana que a gente consiga trabalhar isso de forma integrada com o CNC, tanto a Vânia Catani, que é a produtora do Palhaço e que da Bananeira Filmes, já está separando uma série de filmes que ela quer disponibilizar para os cineclubes exibirem, porque ela gostou muito do processo que a gente veio fazendo com o Bollywood Dream. A galera da Vitrine Filmes também já quer que a gente distribua vários longas pelo ano, que são esses lançamentos que eles estão fazendo. Então eu acho que a gente tem um campo bem grande de articulações pela frente e pelo Fora do Eixo, pela DF5, Então, temos disposição total de participar dessas reuniões semanais. Eu acho que é fundamental a gente se manter nesse processo de articulação e pensando como é que é esse novo mapa, né, do cinema no Brasil. Eu acho que esse mapa passa muito fortemente pela gente, pelas articulações que a gente consegue fazer com os realizadores, que estão cada vez mais abertos a entender que o filme vai muito além de quem dirige ele, que ele é feito para ser exibido mesmo, que estão cada vez mais conseguindo entender esse conceito cineclubista. Então eu acho que é isso, só uma primeira fala assim, de atualização do que nós estamos fazendo no momento em relação à distribuição de filmes e essa abertura que a gente já tem com alguns outros parceiros para trabalhar isso durante o ano, e isso se estende ao CNC também, que a gente sempre quer conseguir trazer para perto. Legal, Thiago. Alguém mais quer falar agora? Alguém tinha pedido a fala? Não? Pessoal, olha só, tá me ouvindo? Tô, estamos ouvindo. Peraí. Olha só, é o seguinte, pelo CNC, o que, que tem acontecido? Eu vou aqui fazer um rápido retrospecto em relação a essa pasta de acervo de fusão, no tocante às distribuições de filmes em parceria com o Cine Mais Cultura, que tem, vamos dizer assim, agido de maneira muito propositiva nesse sentido também da distribuição de filmes. Com o Cine Mais Cultura, a gente elaborou um documento para o alcance aos realizadores e também produtoras de cinema, festivais de cinema, para que a gente pudesse distribuir os filmes em caráter cineclubista, atendendo aí uma demanda dos contemplados do Cine Mais Cultura e também atendendo a demanda dos filiados ao CNC. Só que em relação ao CNC, isso nunca foi restritivo. Né? Eu falo no seguinte sentido, a princípio eu vou colocar um exemplo que aconteceu, que foi muito bacana, que foi uma parceria que nós fizemos aqui no Ceará com o festival For Rainbow, que é um festival de diversidade sexual, né? A gente tinha procurado eles para pensar uma distribuição em cadeia nacional do que eles geralmente fazem como itinerância, como atividade de itinerância, né? E aí eles conseguiram viabilizar 200 kits de exibição, né, que eram filmes premiados de outras edições desse festival, e também algum material pedagógico para ser aplicado nas discussões das exibições, pós-exibições. Né? E esses 200 kits, como é que a gente viabilizou, apesar de ser um número muito pequeno para a real demanda, né, foi o que a gente tinha conseguido. Então, fizeram um edital, né, um regulamento, o festival, e aí a gente, via CNC e também via Cine Mais Cultura, nós fizemos essa campanha, né, a parceria com o CNC e também, o pessoal do Cine Mais Cultura não está aqui, né, mas essa parceria com essas duas instituições não onerava nada, né, não tinha como, até então, nós não temos, via CNC, essa estrutura ainda financeira para viabilizar essa distribuição de filmes. Então, a parceria era mais de suporte mesmo dessa comunicação, dessa campanha. Né? E aí, fizemos uma chamada online, onde os cineclubistas entravam lá, preenchiam um formulário, contando um pouco até do seu histórico, daquela entidade. E o nosso, vamos dizer assim, requisito para a seleção desses 200, além de ser um número, os que foram chegando, as primeiras inscrições, os primeiros 200, né, já tinham uma certa prioridade, mas a prioridade maior era do alcance em regiões, que a região Nordeste pudesse ser atendida, assim como o Sul, Centro-Oeste, Norte, etc. Beleza? E aí foi muito bacana. Uma metodologia que nós pensamos para essa ação em parceria com o festival For Rainbow era de que a contrapartida dos cineclubes, né, além de exibir o filme naquele período, até aquela data limite, foi que retornasse com um relatório que podia ser preenchido online ou também poderia ser impresso e enviado por correios, né, num prazo certo, né, e também que pudessem trazer, vamos dizer assim, o feedback em vídeo de como é que foi aquela ação, né. E aí a diretora desse festival colocou como pauta, vamos tentar que esse vídeo discuta, enfim, seja um manifesto contra a homofobia, a lesbofobia, transfobia, essas coisas, né? E o resultado disso foi que vários cineclubes dessa rede atendida enviaram esses vídeos. Eles foram hospedados em um canal que eu criei, que ainda é uma iniciativa que precisa ser remodulada e tudo mais, mas é apenas para trabalhar esse aspecto, para além do relatório escrito, tenhamos também um relatório em vídeo de como é que essa ação como é que é o alcance dessa ação, de fato, lá na extrema. E assim chegaram vídeos bem feitos, assim, feitos com uma qualidade técnica melhor. E tinha filminhos feitos em celular, né? E a continuidade dessa ação é que, para esse ano, se tudo der certo, porque a gente está vivendo um momento muito delicado em matéria de orçamento financeiro, contudo, né? A gente vivencia isso, né? Mas se tudo der certo esse ano, teremos mais um material para circular dentro desses kits, que é um documentário registrado dessa ação em rede, que é o registro dos próprios cineclubistas em suas plataformas, beleza? Isso foi uma coisa que aconteceu, que foi muito bacana, inclusive recapitulando uma ação que nós fizemos em monitoria do Cine Mais Cultura, que era uma ação para pensar uma estrutura de rede mesmo, e aqui em Fortaleza a gente denominou essa ação como Mostra Cá, que é o Mostro Lá, pegando um pouco aí do mote do... Ai, caramba. Bom, me deu um branco agora. Mas, enfim. E aí que é essa ideia. Mostrar os filmes que são daquela itinerância de um festival e que isso possa ter um retorno de lá para cá. Entendeu? Era mais ou menos isso. Isso pode ser aperfeiçoado em outras edições, mas era essa. É de ter um intercâmbio desse material e que isso circule de alguma forma. Isso foi uma iniciativa que nós fizemos em CNC. Outras iniciativas aconteceram também em parceria com o Cine Mais Cultura, como, por exemplo, o Circuito Marília Rocha. Marília Rocha, essa grande documentarista aí de Minas Gerais, da Teia, né, nos procurou para difundir os dois documentários dela, que é o Acácio e A Falta Que Me Faz, certo? Isso partindo um pouco do êxito que se teve um outro documentário que foi divulgado apenas em circuito Cine Mais Cultura, só que dessa vez essa ação atingiu também os filiados do CNC, né? Carol, eram dois... Oi? Carol, desculpa, mas é que a Sáskia está colocando aqui, ela já chamou várias vezes, ela disse que se não chamar ela vai embora. Cara, eu chamei ela. Gente, eu tinha colocado ela, mas eu vou chamar de novo. Peraí, tem só um que minuto. Chamar de novo. Tom, bom, botei ela aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Davi Alexandrisky. Gisele Sesconeto. Vanessa Cabral. Sérgio. Pronto, não tem mais ninguém aqui para adicionar. Seu presente? Alô? Saskia? Tá ouvindo, Saskia? Tô ouvindo e vou desligar o microfone, que eu tô na rua. Ah, certo. Beleza. Então, pessoal, voltando ao que eu estava falando, né? Então, essa ação com a Marília Rocha foi bacana também, só que, novamente, isso foi uma coisa que nós sentimos também em relação ao Fall Rainbow, pouquíssimos relatos, que, na verdade, é o instrumento maior para sustentar essa parceria com os realizadores, né? Com os festivais, né? Há um investimento particular já que nenhum de nós, pelo menos nem CNC e o Cine Mais Cultura também não, né, a gente não tem como dar uma estrutura financeira para que essa ação aconteça. Então, o que tem acontecido é os próprios realizadores investirem grana para que aconteça essa distribuição de filmes. Lembrando, tanto essa do Fall Rainbow como a da Marília Rocha foram distribuições físicas desse material. Os filmes chegavam realmente prensados e tudo mais, né? Então, enfim, muita grana nessa ação e há pouco de retorno. E é uma coisa que eu tentei resolver num plano de trabalho que pudesse dar conta desses vínculos exibidor, distribuidora, e os relatos que se chegam para sustentar a ação, né? Só que houve certas considerações dentro da lista do GT que não concordaram com a forma de como amarrar aquilo. Isso me deixou, assim, eu preferi deixar aquilo como pausa e não foi adotado. Ficou tudo em suspenso, né? Porque a princípio... Entenderem que elas têm que dar um retorno, que esse retorno é simples, a contabilidade, o material visual da sessão que eles fizeram, que isso gera números que potencializam a gente, né? Que é para fechar o círculo para poder voltar. E acho que o Desan vai falar agora, mas o lance da DF5 é que rola um comprometimento mesmo de quem está dentro, né? Até porque o circuito é um pouquinho menor também. E aí, indo também, Carol, o que você falou, eu concordo com você em todos os aspectos da questão de cobrança e de quem não está cumprindo tem que estar fora mesmo. É bacana a gente começar a fazer, né? Uma é com o resultado da gente, que é já começar a discutir com o realizador por que os caras, quando escrevem o projeto, já não colocam o Cineclube no plano de distribuição do projeto que eles estão enquadrando. E outro é a gente tem que descobrir um meio de conscientizar o cineclubista de que os números deles são importantes, sabe? Isso é uma questão meio ridícula, mas é um trampo que a gente tem que fazer. Mas fala aí, Desan, manda bala aí, cara. O que eu ia falar estava muito, muito nessa onda que você falou, Sandino, no sentido de que a gente também, a única contrapartida que a gente pede para quem exibe os filmes que a gente distribui é esse retorno da ficha de sessão. E isso também acaba demandando um acompanhamento muito grande da gente, porque às vezes a galera não consegue entender o quão é fundamental a gente ter o retorno desses números, até porque esses números eles não são pensados de forma isolada, né? A gente sabe que tem todo um processo de sistematização para a gente chegar num dado nacional que a gente consiga propagar de uma forma maior e consiga ir traçando mesmo essa cartografia de como é que está o nosso cenário atualmente no Brasil. E aí a DF5, nessa questão da gente também não ter essa grana para fazer um investimento no ponto exibidor e tal, a gente veio buscando criar essas alternativas de difundir o filme pela internet, de fazer com que os materiais de difusão conseguissem chegar nas pessoas de uma outra forma, onde não envolvessem tantos custos, e aí a gente só manda o DVD para aqueles pontos que não tem internet e tal, e cada vez mais a gente vem aprimorando isso. Mas aí eu acho que me senti contemplado pela sua fala aí, Sandino, no sentido de que, pô, a gente tem que pensar mesmo como que a gente vai criar essa consciência, né, na galera, de que é importante ter esse retorno dos dados, de que é importante a gente saber de volta que as exibições estão sendo recebidas, que senão não tem sentido também, né, cara? É lógico que tem sentido enquanto a gente pensar no filme chegando na ponta, mas se a gente pensar que esse dado não volta, a gente não consegue concluir um ciclo que é super importante até para provar isso tudo que a gente está fazendo, que eu acho que, na real, o que os caras que estão lá do outro lado do que a gente está fazendo querem é justamente que a gente não consiga somar esses números nunca, né, velho? Pra gente não conseguir mostrar a força que esse cenário todo tem. E aí eu acho que essa grande junção aqui entre instituições, ela é justamente que a gente faça, consiga chegar nesses dados todos, né, velho? É um grande desafio, sim, e é uma coisa que eu gostaria de pensar com vocês também nos próximos encontros mais específicos, né? Mas em relação a essa pergunta aqui do Zanella, sobre onde está o acervo do CNC. O CNC é o seguinte, nós temos uma filmoteca que se chama Carlos Vieira, que foi aí, vamos dizer assim, alimentada durante anos pelos companheiros aí, o próprio Pimentel, entre outros, né? Fruto de muitas parcerias com festivais e tudo mais, muitas curtas metragens, enfim. E agora com essa ação do Pontão, inclusive estava convocada aqui a Marisa para falar mais a respeito, porque eu não faço parte dessa equipe técnica que está aí efetivando o Pontão Cineclubista, né, que é mais essa vamos dizer assim, que caminha para essa concretude mesmo de disponibilizar todo o acervo que foi construído ao longo de anos para uma rede cineclubista. E além dessa disponibilização desse acervo, tenha também, vamos dizer assim, formação cineclubista em EAD, né, que é em Educação à Distância. Só que eu não tenho agora, eu, Carol, apesar de ser da diretoria do CNC e assumir essa função de distribuição de filmes e acervo e tudo mais, eu não tenho como falar a respeito específico dessa filmoteca do CNC. Porque, na verdade, a filmoteca do CNC, a gerência dela está com um Pontão Cineclubista, do qual eu não tenho maiores conhecimentos para dar nesse momento. Entendeu? Inclusive, era uma questão que eu queria colocar, eu espero que a Marisa possa chegar logo mais, né? É de que, por exemplo, o Pontão, ele tem, vamos dizer assim, um propósito X, né, que é difundir os filmes da Filmoteca Carlos Vieira em circuitos cineclubistas, né? E assim nós temos outras iniciativas, tem a Cine, tem uma proposta própria, e outras entidades estaduais também têm, né? E a minha colocação era a seguinte: de que maneira, e eu precisava de alguém do corpo técnico da Filmoteca pudesse falar, né, de que maneira a Filmoteca vai garantir a estrutura para o funcionamento desses próprios mecanismos de distribuição de filmes estaduais, né? Já que ela é um pontão, e o sentido maior de um pontão é de organizar a rede, não é verdade? Então, assim, que tipo de estrutura o pontão vai poder oferecer a esses circuitos? Alô? Alô? Carol, eu gostaria de, se tu tiver sobre a Filmoteca... Não, é isso. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que os nossos demais companheiros podem falar melhor a respeito. Quem, Cassol? Sim, sou eu. Ah, valeu, vai. O Pimentel coloca aqui, depois se ele quiser complementar algo sobre o pontão que ele trabalhou também, ele pode complementar, mas eu vou te falar o que cabe à Filmoteca Carlos Vieira. E depois os demais. Tá cortando, Saskia? Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo, pessoal. Fala aí, cara. Tá, vou tentar mais. Vai pausadamente. Vou tentar mais devagar, então. A Filmoteca Carlos Vieira já está o Pontão já está com o site que eu disponibilizei aí para. Agora, acabei de escrever, colocar o endereço ali abaixo do que o Pimentel escreveu, eu coloquei o endereço do Pontão, tá? Para Pontão, ali, pontãocineclubista.org.br. O Pontão, ele gerencia várias atividades, mas o que cabe a nós, do CNC, é o link Filmoteca Carlos Vieira. Isso é o que nos faz a ligação, Pontão Cineclubista, que é gestado, pela Associação de Cineclubes de Vila Velha, e o Conselho Nacional de Cineclubes e a Filmoteca Carlos Vieira. Respondendo algumas questões do Zanella, a Filmoteca Carlos Vieira já está com um acervo à disposição, portanto, cabe se associar ao Pontão nesse endereço, cabe buscar as produções que tu quer, saber se essas produções que tu quer estão lá já disponibilizadas ou não. Outras tantas estão sendo buscadas, e isso é uma atividade que o CNC também está colaborando com o Pontão Cineclubista, porque o nosso interesse é ter a Filmoteca Carlos Vieira a pleno vapor. Isso é uma colaboração de companheiros de longa data, né? principalmente a figura do Pimentel, um companheiro que sempre esteve ligado a essa acervo, né? Mas também paralelo a isso, então eu quero responder isso, a Filmoteca Carlos Vieira está sim, Zanella, em atividade. Essa é uma resposta que a gente pode te dar com tranquilidade, tanto que tem um site lá e dentro do site tu vai ter um link para o pontão. Mas paralelo a isso, e vindo ao encontro do que a Carol fala, para não ficar uma questão institucional CNC, eu quero falar também como cineclubista, e não como presidente do CNC, que o Pimentel colocou ali uma observação, ele está em... que estão permeando a nossa atividade cineclubista, que é exatamente o que a Carol falou no início, muito bem colocado, e acho que depois do... Desculpe, a segunda, o lado... Fora do Eixo, do Pernambuco, foi o... O Vitor Grilo. Eu lembro o nome dele, que falou... O Vitor falou também, assim, que são iniciativas hoje que estão permeando toda essa capilaridade do movimento. Por exemplo, lá no Santa Maria Vídeo Cinema, em Santa Maria, a gente tem... já retorno para uma reunião por escrito. A gente tem cerca de 2 mil curtas-metragens, entendeu? Os que eu tenho o direito, e a gente já faz há 4 anos, há 5 anos do festival, quando você preenche a ficha de inscrição, eu sei que a Atibaia faz isso também, você também doa o seu filme, não, você autoriza ele a ser exibido no movimento cineclubista. Boa parte daquele acervo de curtas-metragens do ano passado, ano retrasado, já foram colocados à disposição da Filmoteca Carlos Vieira. Então, é importante a gente saber que a gente tem um ponto lá na... A Filmoteca Carlos Vieira é uma questão institucional do CNC. Mas, fora isso, hoje nós temos uma série de outros acervos que estão à disposição, que são ligados a festivais, que são ligados a mostras. A Carol falou 3 ou 4 mostras aí que ela realiza e disponibiliza. Agora, a gente, numa notícia de hoje, uma ação com o Cine Mais Cultura, lá dos filmes do Mocarzel, a gente estava trabalhando lá com a Raiz Distribuidora, a ideia era distribuir já agora, em meados de março, mas como não ficou pronto lá a parte gráfica das embalagens dos DVDs, a ideia é uma semana ali em torno do dia 30 de março. Nós vamos distribuir, pela uma ação do Cine Mais Cultura, em parceria com o CNC, 2 documentários do Mocarzel. Então isso eu acho que é uma atividade que vai permear cada vez mais. Essa atividade aí que a DF5 está fazendo agora, está disponibilizando para uma série de circuitos. Então, eu acho que esse encontro que a Carol propôs aqui para nós é para a gente entender que, para além também da formalização da Filmoteca Carlos Vieira, que está formalizada, nós temos esses outros circuitos paralelos e realizados por cineclubistas e que estão aí à nossa disposição para esse intercâmbio de filmes, para esse intercâmbio de cineclubistas que são realizadores também, outros não. Assim, nunca houve tantos circuitos paralelos. Assim, um número que pode se ver até pela CNC Diálogo. É 2 e 3, tem alguém dizendo assim, ó, quero distribuir tal filme. E quando vê, tem ali 200 cineclubes que entram, pedem um filme e recebem no seu endereço e estão lá exibindo. Então, me estendi, mas eu queria responder a Zanella formalmente, como CNC pela Filmoteca, mas como cineclubista e como CNC também, obviamente, a gente nunca é uma coisa ou outra, quero dizer que a capilaridade nossa é que nos dá essa coisa de ser movimento, né? Enquanto movimento se movimentar. É isso que está acontecendo. A proposta da Carol é isso, é movimentar-se. Cassol, olha só, essa é a minha proposta, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu coloco aqui como uma inquietação particular minha, que quando eu vejo, e funciona muito bem, tem funcionado assim, etc. e tal, né? Mas hoje nós temos iniciativas em diversos lugares, estaduais, e o próprio Pontão também se coloca com esse propósito de difundir os filmes, né? Quando eu vejo, por exemplo, uma iniciativa de alguém que quer circular o seu filme e está ali colocando uma chamada no CNC Diálogo, né? E aí o pessoal vai lá e vai alimentando, colocando seus endereços e tudo mais. Essa ação individual dos realizadores, assim como outras que a gente vai organizando de maneira um tanto intuitiva, porque a gente acredita naquele processo, né? Minha preocupação é que isso acabe dispersando e deixando que as pessoas trabalhem de maneira muito isolada. A minha ideia, na verdade, é de que a gente possa unificar os circuitos sem perder esse caráter, essa identidade particular de cada circuito como tem se construído ao longo do tempo, né? Mas que a gente possa realmente estar coeso numa rede que funcione de maneira organizada para que um determinado realizador, ao se dar conta do CNC Diálogo, não saiba exatamente como é que é o funcionamento do processo, venha lá e diz, olha, eu quero distribuir o meu filme. E vai lá, por favor, me envie endereço. Acaba, sabe? Então, que ele possa, quando chegar com essa ideia, olha, eu quero distribuir meu filme, etc. e tal, a gente possa dar como resposta, e ao longo e não é uma coisa que vai ser de maneira imediata, mas eu penso isso a longo prazo, mas que pode ser feito a partir de agora, entendeu? A gente possa responder ele com os caminhos possíveis, olha, nós temos esses caminhos, de que forma você quer distribuir seu filme, etc. e tal. São esses os caminhos para dar um atendimento maior à rede, entendeu? Mais ou menos era esse, não sei se é o que eu digo é o ideal, mas era o que eu queria colocar para... Carol, eu concordo contigo, é isso aí mesmo. Eu só acho que, por exemplo, o estado da arte que o CNC quer, vou falar institucionalmente, o estado da arte é exatamente quando o realizador faz isso, a gente poder dizer, por exemplo, te cadastra lá na Filmoteca Carlos Vieira, essa é uma possibilidade que agora existe na sua concretude, tá lá, existe essa possibilidade de mandar, tem uma autorização específica para a Filmoteca, porque como o Pontão exige esse tipo de documentação, porque ele é mantido por verba pública, ele exige lá, tem um documento específico para a forma que tu vai autorizar, mas eu, por exemplo, tive aqui a possibilidade de um colega, que é o diretor do Instituto de... Nossa, desculpe, mas não foi eu. O diretor do Instituto de Artes Cênicas aqui, um ator, ele tinha 3 curtas sob direção dele, ele chegou para mim e falou, Cassol, eu quero doar. E eu mandei o termo de doação da Filmoteca Carlos Vieira para o Pontão, ele assinou, mandou os DVDs fisicamente, está lá, reproduzindo, enfim. Eu acho que isso é o ideal, eu entendo que institucionalmente o CNC tem que partir disso, tem que fazer parcerias com a que está fazendo a Cine Mais Cultura que está funcionando, certo? E tem que, essas outras redes, a gente tem que fomentar também, entendeu? O Pimentel colocou aqui... deixa eu só ler aqui o que ele colocou, porque ele está sem microfone. Que ele disse aqui, ó, informa que o CREC e o Difusão Cineclube deverão lançar até o final de março a primeira ação da Cinemoteca Cineclubista Brasileira. Isso deverá acontecer junto com a festa de 25 anos do CREC, prevista para acontecer no dia 28 de março em Rio Claro. Então essa é uma ação de um cineclubista que está criando uma outra atividade de difusão, né, muito importante, e que a gente também tem que fazer isso, circular, celebrar isso, mas ter essas ações que eu entendo que tu diz, assim, as ações formais, daqui a pouco os realizadores de São Paulo, próximos ao CREC, ao Difusão Cine Clube, vão doar seus filmes a essa Cinemateca Cineclubista. Daqui a pouco, várias atividades, eu quero dizer que hoje, oficialmente, pelo CNC, a gente tem como responder, ó, quer doar, temos a Filmoteca Carlos Vieira. Alô? Oi, tem alguém aí, cara? Agora... Cassol? Oi? Ah, tá. Eu que você deu uma pausa aí, eu pensei que tinha caído. Não, terminou? Só parei, terminei isso, querido. Tá. Pimentel, você quer falar agora? O Reno está inscrito também aqui, que eu vi. Tá. Então vai, Reno, vai, com a palavra. Não, na verdade era só que perguntaram se tinha alguém aí que estava ouvindo, eu estava falando que estava. Só para deixar tranquilo. Aproveitando então, já que estou inscrito, eu estou assumindo a Cinemateca Catarinense agora, e um dos projetos que a gente tem é exatamente a disponibilidade de todo o acervo da Cinemateca para qualquer tipo de entidade, cineclube ou organização sem fins lucrativos que tenha a sua, no seu processo de atividades, a exibição. estamos junto também o projeto de que essas entidades que não têm exibição em formato cineclubista, que a gente faça uma oficina para eles, mostrando como trabalhar, como formar o acervo próprio e montar programação, tudo que a gente acaba fazendo e aprendendo na marra, mas de uma forma de uma ferramenta facilitadora para eles. Porque às vezes eu acho que é mais fácil disponibilizar o filme do que realmente executar o filme de uma forma que seja interessante para o público, e não só jogar esse filme sem ter um trabalho posterior ou anterior a ele, né? Mas era isso só, por enquanto. Obrigado. Concordo, Reno. Depois eu falo um pouco sobre isso. Deixa eu dar a palavra para o Pimentel agora. Vocês estão me escutando? Vai, Pimentel. Está muito baixo, Pimentel. Fala um pouquinho mais perto do microfone. É muito rápido, assim. É só para dizer para vocês que é o seguinte, pelo menos até onde eu sei, a questão da Filmoteca Carlos Vieira é simplesmente o seguinte: nós temos todo o acervo, mas precisa das autorizações por escrito, apesar que nunca deu nenhum problema de utilizar todo o acervo, já que esse acervo, na verdade, foi construído ao longo de 7 anos. É o mesmo acervo que tem no CREC, basicamente, e o mesmo acervo que tem no Difusão Cineclube, né? E que o Caleb estava fazendo esse serviço até a hora que nós saímos do pontão, né? Então, algumas autorizações já existem. Seja como for, eu estou fazendo, o Caleb continua fazendo o serviço para a Cinemateca Cineclubista Brasileira, né? E assim que tiver autorização em nome do Difusão e do CREC, a gente não tem o menor problema de repassar essas autorizações para o Conselho Nacional